Então, pessoal, é por isso que o Miote tem o pinto pequeno. Para essa porra dessa brincadeirazinha, não, porra. Ah, cacete. Ai, chega desse podcast, chega. Acabou, chega. Tá, vamos acabar essa merda mesmo. Finito. Ficou putinho. Saco, porra, não para. Pô, já acabou essa brincadeira, teve programas aí que já finalizou, porra. Chega. Ah, Miote, porra. Deixa de ser chato, velho, não, tu sabe que é porra. Piada. Vamos embora, vamos fechar tudo aí, vamos embora, já tá tarde. Bom, a primeira impressão é que fica, né, cara? Então, não, tá bom. É, ele fica puto porque as mulheres ficam lá. Será que é? Ah, vá se lascar. Ô, Miote, cara, porra, isso aqui é brincadeira, velho. A gente tá brincando, cara. Não precisa ficar com raiva, velho. É porque depois eu fico escutando a minha noiva, porque ela tá preocupada já, porque as outras mulheres ficam curiosas pra saber se é mesmo. É, olha a preocupação dela. Na verdade, aí eu que me fodo nessa porra. Daqui a pouco, na verdade, tua noiva fica preocupada porque ela não tem outros parâmetros de comparação. Ela fica olhando assim. Vai tomar no meio do teu cu, pô. Vamos embora, vamos chegar essa porra. Vamos gravar tudo e vambora. Ah, tá, vambora. Não, tem que sair fora mesmo que a massa já tem aquela história de que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né, cara? Então... Olha aí. Caralho, o cara é convidado, tá entrando hoje, já tá me sacaneando, porra. Gostei, Fábio, gostei. Achei maneiro. Ô, galera, não, agora é sério, ó, eu preciso ir nessa, porra, minha esposa já tá esperando ali. A Márcia já ligou 15 vezes aqui, velho, acho que ela já tá em trabalho de parto, já. Caraca, então, ó, um abraço pra vocês, brigadão aí, Fábio, um abraço, e eu vou nessa, falou. Valeu, ô, falou. Bruno. Oi. Não esquece de subir o arquivo pro negócio aí, não, viu? Não, vou subir sim, pode deixar. Falou então, galera, um abraço. Falou. E aí, Fábio, gostou de participar? Bem melhor que o Zumbi Talk, cara. O Zumbi Talk é uma merda, velho. Eu só chamei por pena, né? Miote, acabou aí? Acabou, tudo certo, já desliguei aqui. Fecha essa porra dessa janela aí, caralho. Depois você deixou essa merda aberta da outra vez. Beleza, vambora então. Então tá. Liga a luz lá fora pra mim, só pra eu chegar aqui. Peraí, meu celular. Ô, minha carteira, velho. Minha carteira, peraí. Peguei. Tranquilo. Tá, bora. Fábio, liga a luz lá fora só pra eu poder enxergar aqui, porque essa aqui é muita escuridão. Bora lá, tô indo lá. Porra, como é que tu fala os caras ligar, rapaz? Pera aí, Fábio, vou aí contigo. Pô, tu é burro, hein, Leonardo? Ele saiu primeiro, pô. Eu pedi pra ele fazer. E ele sabe onde é que é. Vai logo lá, então. Vai logo lá e vê isso. Pode ir descendo aí, que já tô indo. Pô, mas tu tá com a chave da portaria, imbecil. Já tô indo, pode ir descendo. Já acabei de fechar, vambora. Só vou dar uma mijadinha rápida aqui. Ah, vai lá, mija aí. E aí, cara, curtiu participar e tal? Gostou? Pô, cara, é bem legal, cara. É bacana. É legal, assim, né? A gente... É bem, bem parecido, assim, como a gente grava, saca? Assim, estilo, o... É bem maneiro, cara. A edição faz milagres, eu costumo dizer, né, cara? A edição faz milagres. Bora, Miote! Porra! Bora, vambora. Bora, abre logo a portaria aí. Meu irmão, tá chovendo, cara. Cara, tá um frio, né, velho? Tá muito frio, velho. Muito frio. Caraca, porra. Olha essa neblina, velho. Caraca, o tempo do brasileiro, assim. Pô, caralho, velho. Bom, caralho. Nessa hora é esquisito ficar desse jeito, hein? Que frio da porra, cara. Caralho. Que isso? Frio, cara. Porra, eu não tô acostumado com esse frio, não, velho. Não, aqui em Brasília faz frio mesmo. Peraí, porra, só tá nosso carro. Peraí. Cadê o porteiro, porra? Cadê o cara da guarita? Puta que pariu. Esse filho da puta não ia ficar aqui guardando os carros, velho? Eu falei com ele quando cheguei. Falei, ó, segurei que eu vou gravar até tarde hoje. Quando cheguei ele tava aí, cara. Eu pedi informação, me passou aí o andar certinho. Esse bicho é um filho da puta, velho. Eu já falei pra tu falar na administração pra demitir esse cara. Esse cara é um tremendo cuzão. Mas tá acesa a luz ali, porra. Vamos dar um pular pra ver, porra. Onde o cara tá lá. Pô, bora lá, velho. Chega aí então, pera aí. Bora lá. Caraca, mau cheiro que tá aqui, né? Quer ser peidou, velho? Eu não. Tu peidou, Leonardo? Não. Porra, mau cheiro que tá aqui. Tá mesmo, tá. Puta que pariu! Que porra é essa? Caraca, porra, meu irmão! Porra, cara! Cê é doido, velho! Velho, cadê o celular, cara? Cadê o celular? Liga pra polícia, velho! Cara, decapitaram o porteiro, velho! Cê é doido, meu irmão! Caralho, velho! Caralho, meu irmão, que porra é essa, velho? Liga pra meu irmão, polícia, sério, aí, Leonardo! Cara, liga pra polícia! Cara, tô passando mal, peraí! Não, Leonardo, porra, não, deixa de ser viado. Não, peraí, Leonardo, calma. Deixa de ser puta que... Me dá meu celular aí, eu vou ligar aqui. Caralho, meu irmão. Caralho, que porra é essa, velho? Quem falou isso? Porra é essa? Para com essa palhaçada, Leonardo, porra. Sou eu não, porra. Meu irmão, Fábio, é você? Tô tremendo, cara, sou eu, porra. Ei, caraca! Puta que pariu, meu irmão! Corre! Caraca, meu irmão! Corre essa! Quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet! Sim, nós estamos aqui hoje, pútridos, quase que não sai. Estamos aqui sofrendo para conseguir sobreviver a este apocalipse zumbi, meus queridos. E não estou sozinho neste mundo podre e fétido. Estão aqui comigo, Miote. Galera, hoje tá acontecendo uma coisa diferente porque eu estou gravando sozinho. E o local que eu estou é muito escuro. Imagina quando eu sair daqui. Ele está com medinho. É um viadinho mesmo. Putz, grilo. É, meus queridos, também temos a presença do nosso querido e ilustre Brudão. Miolos. Eu pensei que você ia falar miote. Miote. Célebre frase, né, cara? Quem é o oitentista que não sabe o que significa isso aí? E temos um convidado também, na verdade, o nosso querido Fábio Hunter. É isso aí, cara. E aí, beleza, pessoal? Tranquilo, estamos aí. Mais um crossover do Jurassic Cast e do Zumbi Talk, que é um podcast muito maneiríssimo de zumbis, de videogames e de tudo o que morreu. Enfim. De tudo um pouco. E esse quem vos fala é Manuel Calaveira. Pois é, meus queridos, olha só, hoje nós trouxemos à memória um grande clássico da década de 80. A Volta dos Mortos-Vivos. Que eu confesso mesmo, vocês podem rir da minha cara, eu não tô nem aí, mas eu me cagava de medo quando eu era criança. Eu vim saber que era considerado comédia esse filme agora, cara, que pra mim ele era terror mesmo, velho. Cara, não tinha essa de comédia. É assim, nos anos 80 ele era terror, hoje ele é comédia. Pode crer, cara. Hoje ele é terrir. É terrível. Pois é, meus queridos. Eu achei maneiro que é pra gente gravar um podcast de filme de zumbi, a gente foi logo chamar um especialista pra gente se proteger, né, cara? Qualquer coisa, a gente bota o cara na linha de frente. Vocês estão fodidos, cara. Mas é, meus queridos, então estamos aqui com um dos filmes mais controversos da década de 80, porque nele tem de tudo um pouco. Se você quer saber mais, continua ouvindo. Se é que a gente vai sobreviver, né? Jurassic Cast, volta já! Eu sou o Lobo Carteiro. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Sentado na calçada de canudo e canequinha, tchuplec tchuplim, fazendo uma bolinha, tchuplec tchuplim, bolinha de sabão. Ei, voltamos para os reclames do Jaiminho, meus caros internet. Olha os caras rindo, eu adoro pegar eles de surpresa. E eu queria estar reforçando com vocês a nossa nova atração. O nosso elo perdido, meus caros. Sim, o nosso elo perdido, que nós estamos já com várias pautas muito porra louquérrimas. Pensem só, a gente sem limite. Se a gente falando sobre filme antigo já dá essa merda que dá, imagina falando sobre qualquer coisa. Mandem sugestões de pauta. Que coisa vocês querem ouvir, né? Sugestão de pauta. Porra, por que vocês falam sobre política? Porra, quem sabe? Né, a gente faz dá uma sacaneada. Já, afinal, nós estamos aqui em Brasília mesmo. É, a gente grava lá do Congresso. não esqueçam de assinar o nosso feed do iTunes, caso você tenha um iDevice. Que chique, iDevice. Só que agora tá com o iPhone 4, ele foi todo tirando onda. Eu vi isso na MTV, o cara chamou iDevice. iDevice. Ou, como diz o Miotti... iDevice, né? É o Vasco, Vice. Peraí, meu. Caso você tenha o seu iVasco... assine que você vai estar recebendo sempre os nossos programas assim que a gente publica, tá certo? Ele é publicado no mesmo feed, tá? Então não se preocupe, vai tudo pro mesmo lugar. Mas tem uma coisa que não é publicada no nosso feed, pelo menos não ainda. Não que a gente saiba, né? Que é as nossas atrações de vídeo, que você só encontra no nosso site. Então, seu lazarento, se você assinou o iTunes, o feed, e não voltou nunca mais lá no nosso site pra ver as babaquices que a gente tá colocando lá, apareça! Nós estreamos uma nova atração de vídeo recentemente, que é o Cinesauro, cara! Porra! Olha só! Fantástico, velho! Maneiríssimo, né? Essa ideia não foi minha. Por isso que ficou boa, né? Miotti, conta aí o que é o Cinesauro. Faz o quê? A gente vai assistir um filme no cinema, chama a galera aí. Saindo do cinema, a gente começa a comentar sobre o filme. E filma. Saiu da sala, sacou o celular e filmou. A gente vai tentar não botar nenhum programa desse, nenhum Cinesauro, logo do filme que estreou não tem menos de uma semana. Porque senão vai estragar a surpresa de muita gente. Mas tenha certeza de que se você for assistir, vai ter spoiler pra caralho. Obviamente não tem como a gente... Pois é, lembra aquela parte? É, não. Ah, então... É porque é o seguinte, a gente poderia simplesmente fazer uma crítica séria, sisuda... Mas a ideia é, no calor da saída da sala, registrar nossas primeiras impressões, sabe? E assim, impressões mesmo de lembrar de cena, de falar... Aquele negócio é uma conversa como se você estivesse saindo do cinema junto com a gente. Olha só, querido ouvinte. E fiquem ligados no Twitter, que sempre que a gente for, a gente vai chamar o pessoal por lá. Sim, a gente tá sempre anunciando do Twitter. Quanto mais gente for, mais engraçado fica. Se então... você escuta o programa e não segue a gente no Twitter... Você vai acabar perdendo também o quê? Alguma promoção que a gente vai fazer. E essa vai ser promoção pra todo o Brasil, entendeu? Sim, promoções virão, e virão em breve. Isso, hein? Então siga a gente no Twitter, @JurassicCast. E também curta a página do JurassicCast no Facebook. Link tá aí no post. Isso, cara do livro. A partir deste programa, nós estamos inaugurando as nossas vitrines originais desenhadas por ninguém mais, ninguém menos do que o fodástico e meu irmão Leonardo Maciel, do site nabundanada.com. Pra quem é que ele já fez trabalho mesmo? Pra editora Abril, ele já fez trabalho pra editora Saraiva, ele já desenhou livro, já desenhou história em quadrinho, ele já fez aquela série da Recreio inteira, tá meio engatilhado até pra desenhar uma próxima, eu acho, vou até jogar um migué aqui, de repente a Recreio contrata ele. Ele trabalha como ilustrador, ele mora em São Paulo, quem tiver em São Paulo ou no Brasil inteiro, você tá vendo, a gente tá em Brasília, ele mandou pra gente, olha aí a qualidade do desenho do cara. A partir deste programa, e espero eu, de coração, até os fins dos tempos, né? Até o mundo se acabar numa invasão alienígena, ou até quando ele quiser, o Leonardo Maciel vai ficar responsável pelas nossas vitrines. Então essa daí é uma vitrine original. Ninguém pode processar a gente! O desenho é nosso, então curtam o trabalho do Léo no nabundanada.com. E aí, pessoal do JurassicCast, eu sou o Thiago De Portal Soares, 30 anos, analista de sistemas e também podcaster do programa A Espiral, São Bernardo do Campo, São Paulo. Caras, descobri o programa de vocês por recomendações do podcasteiro e também do meu camarada Alexandre Nerdmaster, e adorei. O jeitão irreverente e as informações apresentadas são espetaculares. Meus sinceros parabéns. Muito obrigado. Vocês mencionaram que em Smallville, que também não gosto, mas assisti as duas primeiras temporadas na esperança de que melhorasse. Parabéns, meu filho, merece um Oscar. Quando Christopher Reeve aparece, o tema tocado é o da Fortaleza da Solidão, mas na primeiríssima vez que ele aparece, conversando com o Clark, o que toca são os acordes clássicos do tema principal, em um compasso lento e emocionante. Sério, ali tive vontade de chorar, tanto pelo saudosismo do filme, quanto por conta da triste condição do ator, ainda que ele tenha resistido a isso com uma bravura digna do personagem que o marcou. Por enquanto é isso, um grande abraço e muito sucesso. Thiago. Tá, Brunão. Oi. Vai comigo, no 3, hein? 1, dois, três. Porra, toma, Miotti! Puta que pariu, velho. Toma! Tá vendo? Levando peteleco de ouvinte. Na orelha. Caros, outro bom episódio do cast. Divertido como as anteriores, mas devo fazer algumas ressalvas. Preciso dizer que apesar desse filme ter me feito sair brincando com a molecada, dizendo, quem é o mestre? Assim como vocês... Ui, não entendi o ui. Como vocês, entendeu? Como de comer, do verbo comer. Que ele é um cara engraçaralho pra cacete. Cai sério que isso que ele quis dizer? É, pois é. Eu vou parar de ler isso, não, é muito sem graça. Quando a gente tem que explicar a piada é porque ela foi boa. É, então tá bom. É, pedi até vontade de ler. Relataram que faziam, acho que não era um filme que merecia um programa. Nada contra o filme, claro. Talvez se passasse hoje em dia, num horário que desse pra assistir pela TV aberta, eu até veria novamente. Diferente do episódio 1, que falava de um filme de comédia clássico, que eu já vi ser lembrado e elogiado por todo tipo de pessoa, O Último Dragão é filme que nem nós, quando moleques, conseguimos engolir direito depois de ver pela segunda vez na sessão da tarde. Mentira, eu acreditava que o Shownuff brilhava. Cara, inclusive, eu acredito até hoje, velho. Pra eu brilhar... no meu colégio, mas eu acabei ganhando uma bela hemorroida, tamanho da minha força de um filho. Então, não funcionou. Mas ficou vermelho! Aí, ó, consegui. Comparando somente os filmes alvo dos programas até agora, sem levar em conta o programa em si e as situações, essa foi de longe, mas muito longe, o mais medíocre. Espero que demore muito para ser batido. É isso aí. Apesar de tudo, não diminui em nada a minha admiração pelo programa. Aguardo o próximo cast ou do Elo Perdido. Sucesso e prosperidade à tríade, Miguel. Cara, Miguel, fala a verdade. Você viu recentemente um filme pornô do Kid Bengala, não viu? E ficou puto. Brincadeiras à parte, obviamente. Olha só, pessoal, a intenção nossa, quando a gente traz os filmes, mesmo quando eles não são tão conhecidos... é fazer com que vocês conheçam um tipo de filme diferente, que sai da linha de pensamento de vocês, sai do usual de vocês, e porra, vocês possam conhecer um novo filme dentro das nossas palhaçadas, mas a gente fala sério do filme, a gente traz os pontos positivos, com exceção de um filme só, que a gente um dia vai publicar. Mas assim, enfim, a gente quer mesmo é que vocês conheçam filmes que vocês nem sempre têm a chance de conhecerem. Porra, escuta o programa, dá uma chance, de repente uma chance pro próprio filme ou pro assunto agora com o Elo Perdido, e vocês com certeza vão gostar, eu garanto isso pra vocês. Um dos nossos programas mais elogiados, o Crepúsculo dos Deuses, eu não conheci o filme. Porra, eu conheci mediante a pauta, assisti e achei o filme maravilhoso. Um dos nossos programas mais elogiados é o menos baixado até agora. Então, a pessoa que tá escutando e não baixou o Crepúsculo dos Deuses, você não sabe o que você tá perdendo. Nem sempre a gente vai acertar no filme que a pessoa gostou. É preto e branco, é preto e branco. Gente, não sejam bitolados nesse ponto. Assistam, porra, criem novas pra vocês conhecerem outras coisas também. Porque depois vocês ficam reclamando na internet. Ai, o cinema tá uma merda. Cinema é tudo igual, não tem nada de novo. Claro, vocês não se permitem ouvir, assistir essas coisas novas. Miguel, adorei seu e-mail, bicho. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se não gostou, tem que reclamar. Alexandre Salles, 19 anos, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Para não perder o costume, parabéns pelos episódios, senhores. Ótimo e engraçado como sempre. Mudando um pouco de temática, venho fazer uma crítica construtiva. Não sei se o problema é meu por ser impaciente nesse ponto, mas acho que a leitura de e-mails e agradecimento que aconteceu no início do episódio ficou um pouco longa demais. Em algum momento, acabo esquecendo que estou escutando episódios sobre certo tema, vendo que o tema... Tá, então beleza, próximo e-mail então. Valeu, Alexandre. Não, eu tenho um adendo, posso falar? Vai. Posso fazer um adendo? Cara, se o bicho que é piloto de avião, em 10 minutos ele esquece o que tá fazendo, imagina imagina esse puto pilotando, velho. Ele vai ficar assim... Onde é que você tá indo? Esqueci, doutor. Eu não lembro onde eu tô indo. Onde é que o senhor quer? Imagina, você dentro do avião. Aí o piloto vem e fala assim, senhoras e senhores, boa tarde, eu sou o piloto do avião. Eu queria perguntar pra vocês onde nós estamos indo. Não, o melhor de tudo é o que ele sugeriu pra gente fazer, ó. Se vocês um dia fizerem um episódio até sobre os materiais de limpeza do set de filmagem, tenho certeza que eu vou ouvir. Olha só, e vai esquecer depois, né? O bom, sabe o que é, Alexandre? É que você vai sempre achar que os episódios são inéditos. Olha que legal. Ai, meu querido, então tá bom, obrigado. O alimento de quem faz quem cria conteúdo pra internet, seja lá o que for, é poder ler o que as pessoas estão achando, seja bom, seja ruim. A gente fica sacaneando os ouvintes, mas na verdade a gente adora, cara, o retorno de vocês. Agora, eu queria deixar só, assim, um pedido pra vocês, o seguinte. A gente quer e-mail com conteúdo, como, por exemplo, o do Miguel, que enviou um link com uma notícia que tá aí no post sobre o remake do Último Dragão. Não é isso, Miotti? É, que ia acontecer, mas não aconteceu. Pois é, o que a gente quer é exatamente isso. Vocês participem mesmo, sabe? Mandem um link, ou então reclamem. Ó, vocês são idiotas, vocês esqueceram de falar de não sei o quê. Porra, como é que vocês me falam desse filme sem falar de não sei o que blá? A gente quer isso, a gente quer que vocês também participem de uma forma construtiva. Meios relevantes, com links, ou com notícias, ou com simplesmente alguma informação que a gente esqueceu de dar no programa, ou então até falando alguma coisa que a gente falou, mas acabou cortando do programa e que ficou na sala de edição. Mais um e-mail aqui do Jonas Skatinski. Olha que bonito, hein? Caraca, meu irmão. Sabe o que eu lembrei? Do Monstros S.A. Kowalski! É verdade, né? Parece. Lembra mesmo. Lembra da menininha? Kowalski! Kowalski, vai, cara. Wazowski. É Kowalski. Wazowski, cara. Então vamos lá. Jonas Wazowski, 28 anos, arte finalista, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Adorei o programa, sou novo por aqui, então preciso aprender uns jeitinhos. Shownuff ainda é hoje um personagem marcante no cinema. Não é à toa que no suposto remake o Samuel Jackson ia interpretá-lo. Uma ideia, com essa onda de reboots e remakes, vocês podiam fazer programas comparando o filme original contra o remake e analisar os prós e os contras de cada. Olha só que ideia maneira, tá vendo? Essa aí é uma ideia maneiríssima. Muito legal. Porra, Jonas, valeu, brigadão. O Boris Depré chegou até a gente indicado pelo nosso querido Nerdandertal. Ah, desgraça! Primeiro, parabéns pelo podcast, sempre que quiser, blá, blá, blá, blá, blá. Cheguei a vocês por indicação do Nerdandertal e desde então fico aguardando os episódios hilários. Quanto a esse, rolei de rir, lembrando do filme, vocês têm problema mental com o Léo do lado, não tinha como sair algo mais foda bagarai, sensacional. Aqui no Brasil, eu tive a infeliz honra de presenciar a gambiarra pra imitar o Soul Glow. Caraca, isso foi nojento, lê aí, Bruno. Sério, ó, alerta de nojentice, viu? Olha só a coisa nojenta. Quando meu pai tinha um salão de forró na cidade de Mauá, em São Paulo... Já começa errado aí, já tá errado aí. Continua, já tá errado aí. Não precisava mais ler, mas continua, vai. E no banheiro feminino, a pia tinha aquele formato coxo. Eu só fui entender... Quando a amiga saiu de lá horrorizada de ver as meninas que enfiavam a cabeça embaixo da torneira pra dar aquele brilho molhado nos cabelos. Caralho, bicho, puta que pariu. Enfim, ele continua aqui querendo que a gente aborde a saga do Loucademia de Polícia. Cara, quando eu li isso aí a primeira vez, me deu, sabe aquele tipo de... Cara, imagina a ceborreia que devia sair lá de dentro, bicho. Imagina só que desgrama. E ele termina dizendo um grande abraço e cuidado com o Tafetá. Estamos tomando cuidado, meu querido. Pô, vocês viram que o Hightower morreu? Porra, morreu o Hightower, cara. Então vamos agradecer aos nossos ouvintes que viram os e-mails. Augusto Mesquita, Vinícius, Marcos, o gênio do mal, do internetdiscada.com. E o querido quem? Máfia Sonora, meu querido. Um abraço, um beijo. O pequeno, grande Máfia Sonora. Que hoje ele me ligou. Ah, aqui é o Cleiton. Aí eu, aham. Mas você vai querer me chamar de Máfia Sonora. Eu falei, porra, claro que é Máfia Sonora. Agora, né? Já é Máfia Sonora, né, bicho? Porra. Vocês vão notar que a minha voz tá um pouquinho esquisita nesse podcast, beleza? A razão dela é a seguinte, eu tava muito gripado no dia, mas tava muito gripado mesmo, quase que eu não participei da gravação. Então assim, vocês vão ver que a minha voz tá parecendo a voz do Lula. Algumas vezes, tá entendendo? Então é o seguinte, não ache que é o problema da gravação do áudio, é porque a minha voz tá muito boa não, tá? Então curtem aí o podcast... Curtem esse maravilhoso episódio do A Volta dos Mortos-Vivos, que tá maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo. Escute o programa de hoje com fones de ouvido. É bom, viu? Pra vocês poderem captar... Todas as nuances, todos os detalhes, nuances e... Guerigueres, beleza? E semana que vem, Elo Perdido 2! Beleza? Não saiam daí, continuem escutando o podcast que tá muito bacana. E ó, sigam o conselho, escutem com fone de ouvido, se possível, pra vocês pegarem todos os detalhes do audiodrama. Olha, estamos com nome chique. Falou pra vocês, meus caros. Tchau, até a próxima. Ai, A Volta dos Mortos-Vivos, 1985. Vou lançar um desafio nesse podcast agora. E quem assistiu esse filme quando tinha 5 anos? Cara, eu assisti, cara. Assisti... Eu não tinha 5 anos, eu tinha um pouquinho mais. Você tinha um pouquinho mais? Você tem quantos anos, Fábio? Eu tenho 34 anos, cara. Sério? Sério. Cara, tu tem essa voz de menino, velho. Pois é, e a galera cara. Fala que eu tenho voz de eunuco, tu então já... Né? Nem eunuco é, já que... Pois é, cara. Um... Já tá pra dentro, né, velho? Já cresceu um clítoris aí já, né? Ou clitóris, a gente ainda não decidiu. Eu sou meio estilo Anderson Silva, né, cara? Tipo Anderson Silva, ah, sabe? Ah, é. Eu queria dizer que eu vou matar todo mundo. Ou o Mr. T no Rock 3, né? Pode crer, cara. Miolos. Preciso dos seus miolos. Por que eles comem cérebro? Cara, eles não comem cérebro. Essa cultura de comer cérebro começou justamente neste filme que nós vamos conversar, cara. Isso aí, na verdade, é uma sátira do filme do Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Inclusive, o plot do filme é justamente esse. A história do filme A Noite dos Mortos-Vivos realmente aconteceu. E aí os caras quiseram encobrir, colocaram a razão da existência dos zumbis em cima de, de uma substância que é a 245... trioxina lá que eles falam, né? É, que serve pra matar a planta de maconha. Exatamente. Não tinha como botar um plot melhor, não, né? Pois é. Esses barris aí com essa substância e mortos é extraviado pra essa loja aí de... Uma loja macabra, né, cara? É um armazém de coisa escrota lá, de corpos, de cachorro, cara, que é aquilo ali, né, velho? Que é aquilo ali? Putz grila. Que roteiro, né, bicho? Puta que primor. Cara, roteiristas bêbados, velho. Sempre, né, cara? Puta que pariu. O roteiro desse filme, ele é de um cara que nós já falamos aqui. Nosso segundo programa, Dan O'Bannon. A direção é dele. A história dele, o roteiro é de John Daly e Derek Gibson, os dois bêbados que ele encontrou no meio da rua e falou, meu irmão, vamos escrever história de zumbi, meu irmão? Caralho, zumbi foda pra caralho. O bicho escreveu essa merda. O Dan O'Bannon fez o roteiro do Ali junto com outro cara lá. Aí o Ali foi aquele sucesso e falaram assim, porra, o cara tem talento. Vamos dar uma oportunidade pra ele. Deram um filme de zumbi pro cara fazer. Meu irmão, eu nunca vi uma miscelânea de coisa num filme só, sinceramente. Miolos. Preciso dos seus miolos. Toda a teologia de morto-vivo em cinemas e tal, do jeito que a gente costuma ver aí de morto saindo da tumba e tal, tudo começou com o Romero. Porque antes do Romero era a questão do morto-vivo, do zumbi, mais da cultura haitiana, né? Aquele zumbi que era um escravo, o cara fazia magia negra e o cara virava um zumbi escravo, vamos dizer assim. Que é o zumbi de verdade, né, velho? Porque puta que pariu. O Haiti, bicho, já acabou, velho. Se você tem alguma pretensão de conhecer o Haiti, como já dizia o Caetano, o Haiti é aqui. Você chega num país, neguinho te joga um pó na tua cara, te bota pra dormir, você tá morto vivo, velho. Pois é. Desse eu tenho medo, cara. Miolos. Preciso dos seus miolos. E o Romero, ele pegou essa ideia e trouxe para o que nós conhecemos hoje, né? A cultura do zumbi, morto-vivo... cemitério, saindo da tumba, enfim, atire na cabeça. Essa questão de comer cérebro, no caso, começou justamente nesse filme, que até então não tinha. Os zumbis do Romero, eles comiam carne, cara, era carne humana que eles comiam. No Retorno dos Mortos-Vivos que começou essa cultura de comer cérebro e tal, e... É pra ser uma sátira, na verdade, né? Tem uma hora que ele tenta ser sério, Depois tem uma hora que ele tenta se avacalhar totalmente, mostrando aquela mulher pelada de zumbi. Aí depois, daqui a pouco ele volta a tentar ser sério de novo. Vocês não repararam isso, não? Eu acho que ele tá o tempo todo brincando de ser sério. Ele não se leva a sério completamente. Então ele fica o tempo todo brincando de ser sério. Brincando de ser um filme assustador. Em alguns momentos ele realmente não consegue. Em outros ele até consegue bem. Mas eu acho que esse é o grande mérito do filme. Ele não se levar a sério o tempo todo. As coisas absurdas que acontecem, vale a pena você assistir pra dar risada, cara. É um sentimento meio confuso, né? Porque você, isso, ao mesmo tempo que você gosta do filme, você fica com raiva de estar vendo aquela merda. Exato. Você fica constrangido, né? De falar, puta que pariu, não acredito nisso. Aí eu acordei de novo 4 horas da manhã pra ver esse filme. Não dormi mais, né? Mas porra, eu gostei. Esse filme aí é um clássico, mas assim, hoje você não leva mais a sério ele. Não leva. Mas você consegue dar a importância que ele teve, entendeu? Você consegue falar, pô, esse filme foi importante pro que nós... Por exemplo, hoje você tem Madrugada dos Mortos, Zack Snyder. É um puta filme, cara. Mas pode ter certeza que a cabeça dos filmes ali começou ali, cara, no Retorno dos Mortos-Vivos, entendeu? A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, original, né, de 1968, se não me engano, é isso? Sim. Assiste o filme, você vê, cara, é um filme independente, é um filme feito... com um grapete e um sanduíche de queijo. Isso. Nem maquiagem aquelas porra daqueles zumbis tinham, bicho. Nem maquiagem. Tinha nada. Não, eram só atores andando devagar. Ele se juntou com um amigo da faculdade, cara. Pois é. Isso, pois é. Respeito o Romero, o Demeno, criou a mitologia. Mas, cara, pra mim, não impressiona, não. É aquela coisa. Como eu não vi em 68, eu vi os filmes atuais, mais atuais, e eu me impacto muito mais com um zumbi velocista do que com um zumbi lerdo. Eu fico mais aterrorizado com um zumbi lerdo, cara. É mesmo, cara? Eu também. Sabe por que você fica assustado com um zumbi lerdo e não tá nem ligando pro zumbi que corre? Porque, cara, o zumbi que corre, ele vai te pegar rápido, velho. Não adianta você fugir, cara. Você já tá fudido. O outro, cara, ele te dá uma esperança. Que é vã, cara. Porque tu tá fudido também, cara. Porque mais cedo ou mais tarde, cara, esse filho da puta vai tá mordendo seu calcanhar, cara. E você se fudeu. Uma coisa que me irrita nos filmes de zumbi. As pessoas não correm. As pessoas olham o zumbi e gritam e o zumbi vem e come. Se aparecer um zumbi na tua frente, tu vai correr? Tu vai se assustar, porra. Eu vou me cagar. Então, a pessoa se caga primeiro e fica parada. Mas o bom de ser um covarde é por causa disso, porque eu corro, entendeu? Tu vai se cagar todo, cara, e tu não vai conseguir correr, porque tu vai patinar na merda, velho. Tu vai ficar patinando na merda e aí o zumbi vai te pegar, mordeu tua orelha e acabou, velho. Tipo o Pato Donald, né? Fica correndo no lugar assim, né? Isso, exatamente. Acabou, velho. Tu tá todo cagado. O chão, porra, vai tá aquela merda. Tu vai correr pra onde, velho? Vai voar? Teu super-homem? Porra, pelo amor de Deus, velho. Cara, olha só. Uma coisa que precisa ficar clara aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Quando acontecer... Quando acontecer, vai acontecer? Vai acontecer. Não, eu não tô falando se acontecer, não. É quando acontecer. Ou você tem um bunker dentro de casa, completamente equipado e completamente possível de ser isolado do mundo exterior, e aí você vai sobreviver enquanto você ainda tiver os seus mantimentos internos, ou você vai se fuder em, sei lá, 2 dias, 3 dias, no máximo, porque você vai se fuder. Coloca isso na sua cabeça e relaxa, cara. Quando acontecer, a primeira coisa que eu vou fazer é sair na rua, não quero saber. Eu vou tentar viver o máximo que eu conseguir. Se vier velhinha me pedir ajuda na rua, eu vou pisar na cabeça, sabe? Não tô nem aí, velho. Não tô nem aí, cara. Se fode aí, minha tia. Exatamente, cara. Nossa, sério mesmo. Tô de altas. Eu tava lendo aquele guia de sobrevivência aos zumbis. Vocês já chegaram a ler esse livro? É muito bom, por sinal. Eu recomendo. Eu já li um capítulo. É do Max Brooks, né? Do filho do Mel Brooks. Esse livro é muito divertido. E lá fala o seguinte, cara. É melhor você correr num apocalipse zumbi pra um cemitério do que correr pra um hospital, por exemplo. Isso. Exatamente. Porque quando acontecer das pessoas serem mordidas ou feridas por zumbis, pra onde as pessoas vão levar ela? Pro hospital. E um cemitério, a pessoa que tá enterrada ali morta, até teoricamente no segundo livro, o ciclo do vírus fazer efeito, não vai ter mais o risco da pessoa levantar do cemitério. Porque o tempo que demora e toda aquela burocracia fúnebre que acontece, a pessoa levanta antes, entendeu? As que estão enterradas não tem mais, não estão infectadas, vamos dizer assim. Então é mais seguro você correr pro cemitério do que correr pro hospital, entendeu? É mó barato. O Romero nunca deu a informação precisa do que era, né? Mas meio que se aceita que a explicação dos zumbis é um vírus, né? É um vírus. Não, é porque, na verdade, existe o zumbi do vírus, o zumbi que, por exemplo, sei lá, que nem desse filme que a gente tá falando hoje, o zumbi por causa de um vírus ou alguma coisa assim, uma toxina, alguma coisa, que fica infectado, que também é o zumbi daquele filme do... 28 Days, como é que chama? Extermínio. Isso, extermínio, exatamente. Você tem o zumbi haitiano que existe de verdade, que se você for pro Haiti, você tá fudido. E você tem o zumbi renascido do inferno, que é o do Romero. Que é o seguinte, esse zumbi é o do cemitério. Então, você tem que só pensar o seguinte, qual é o zumbi que tá acontecendo agora? Se for o zumbi da toxina, beleza, vai pro cemitério. Se for o zumbi morto-vivo renascido do inferno, aí vai pro hospital. É. Entendeu? É, exatamente. E se for os dois, então, meu amigo? Se for os dois, meu irmão, cadê o bunker? Eu falei, velho, eu falei. E tem um outro tipo de zumbi também, né? Que é o zumbi do Thriller, né, cara? Que ele sai dançando com o Michael Jackson. Isso, porra! Esse ia ser maneiro. Não sei se cara. Não é o mais assustador de todos, viu, cara? Na boa. Cara, se não for o mais assustador, é o mais ritmizado, né? Ah, e tem também, cara. Peraí, lembrei de outro zumbi importante, cara. Dos Palmares? Isso, zumbi dos Palmares. Aí, filha da boa. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight. You see a sight that almost stops you. Corre, caralho! Caralho, velho! Caralho, galera, eu tô... Corre, miote, corre! Tô mal, calma, meu irmão! Caralho, velho! Puta merda! Caralho! Mais um pouco devagar, só um pouco devagar, peraí, caralho. Velho! Não, miote, bora! Os bichos estão chegando perto, me ajuda porra. Aqui, porra! Me ajuda aqui! Bora, pega ele aí, Fábio! Calma! Caralho! Ó, quebra no beco, aqui. Bora, vai! Caralho, velho, o que tá acontecendo? Para, calma, pessoal, respira fundo. Velho, aquilo que a gente sempre imaginou que seria fantasia, que não ia acontecer, aconteceu, velhinho. Caraca, tá o que aconteceu? Tá tendo a porra do apocalipse zumbi, meu irmão. Que? Tá tendo a porra do apocalipse zumbi. Vamos que calma, isso, velho? Fundo. Minha mulher tá grávida, eu preciso calma, voltar pra casa. Calma, meu irmão, calma. Pra sobreviver a essa porra, a gente tem que ficar calmo, meu irmão. Senão a gente vai se fuder. Caralho, calma. Velho. Respira fundo, todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que ver, arma, velho. A gente tem que buscar arma. Cara, tem a porra de uma loja de arma aqui perto. Vocês conhecem aqui a região. Miote, não tem uma loja de arma. Caralho, qual é essa quadra mesmo? Que? 904. Caralho, tem uma loja de arma aqui na 5, não tem? Tem, tá, tem. Vamos pra lá agora. Agora. Vamos pra lá agora. Caraca, pera aí, mas os bichos estão na rua, velho. Olha os caras. Calma. A gente tá tranquilo aqui nesse tem beco. Que vamos carro, tem aqui. Que arrumar um carro. Caralho, velho. Que carro, velho? Como é que a gente vai voltar lá pro negócio, porra? Você não viu os bichos vindo atrás Bruno, da gente? Não, porra. Bruno não, ele tá na casa dele. Ah, mas aquele filho da puta não vai vir aqui, não. Vou ligar pro cara, vou tentar ligar pro cara. Deixa eu ver se o telefone funciona agora. Liga aí. Não tá dando linha não, porra. Vambora, caralho. Vambora. Só mais uma vez, só tentar mais uma vez, peraí. Bora, miote, os bichos estão chegando, porra. Bora, caralho. Puta que pariu, miote. De novo me ligando de madrugada, velho. Que foi, cara? Brunão! O filme do Romero antigo, Como se Matava um Zumbi. Tiro na cabeça. Esse é o grande terror deste filme, A Volta dos Mortos-Vivos. Puta, é verdade, cara. Porque a porra não funciona, cara. Exatamente, cara. Porque num filme normal de zumbi, você tem que separar a cabeça do corpo ou você tem que explodir o cérebro. O problema, cara, é que eles tentam matar o zumbi cortando a cabeça, separando a cabeça, dando um tiro na cabeça e nada funciona, cara. E sai aquele zumbi galinha, né? Porque eles cortam a cabeça. E o corpo sai de um lado pro outro. Isso, cara, parece cena dos Trapalhões, né, cara? E a cabeça fica tentando morder no chão, cara. Miolos, preciso dos seus miolos. Os atores e o figurino desse filme é qualquer nota, né, bicho? Cara, os atores é aquela coisa assim. Galera, oi, vamos fazer um filme? Miote, vamos fazer um filme? Miolos, preciso dos seus miolos. Primeiro, a dupla de bonitinhos lá. O Magricelo de suspensório e aquele gordo com cara de zelador de colégio público. Que figurino fantástico. Suspensório. Camiseta regata por dentro da calça, cara. Cara, que é um fashion. Esse cara é fashion. Anos 80, né, meu irmão? Não sei se vocês viveram intensamente os anos 80 como eu vivi, mas... Isso é anos 80, cara. Isso não era anos 80, velho. Isso é o anos pior 80 não anos era 80, o tocafone cara. Assim, cara. Cara, e o diálogo deles dois é ótimo, né? Arrume a cama bonitinho pra essa mocinha deitar. Muito bem. Bom trabalho. Queremos vê-la bem acomodada. Ajude a botar ela aí dentro. Cuidado com as pernas, hein? Isso. Agora pegue um pouco dessa pipoca de espuma e espalhe em volta. Não seja pão duro, é Gilberto quem está pagando. Mais, Fred, mais. Pronto, está bem. Sabe aquela conversa mais malandrox possível, cara? E aquele, é aquela dublagem, né, cara? Que tipo assim, é que os mais velhos chamam os mais novos de filho, né, cara? É. Isso. E aí, filho? Filho aqui, filho acolá. Puta que pariu. É. Atuação do Bedel. Ele é muito ruim, cara. É porque ele fica assim, na hora que ele fica com medo, que ele fica em pânico, ele fica assim. Eu ia falar isso aí agora. Cara, eu ia falar isso aí agora. Ele fica assim, precisamos pensar, cara. E dando tapa na cabeça. Pega as duas mãos, os dois punhos e fecha. Agora bota os punhos virados pra cima. Agora pega esses punhos e bate com a cabeça. Bate numa cabeça. Ele fica fazendo assim. Pensa! Pensa! Pensa! Cara! Que ódio daquele velho desgraçado. Ele faz, velho, aquele movimento do sorvete na testa, assim. Isso! Né? É! Tipo, poing! Não, quando eu comecei a ver esse filme hoje e vi essa cena, eu falei, não, os dois estão de sacanagem comigo, eu não vou ver esse filme, não. Deu vontade de desistir. Miolos. Preciso dos seus miolos. Gente, uma coisa que precisa ser dita é que o filme ele tem um clima muito esquisito. Sim, principalmente aquela parte ali do começo. Ele tem uma trilha sonora meio tenebrosa também, assim, meio... Pão, sabe? Um sintetizador esganiçado, foda. Quando ele tá explicando a história pro cara, roteirista bêbado, né? O cara contando a história e falando não sei o quê. Ele fala do filme, né? Da Noite dos Mortos-Vivos. Isso, fala que aquilo era tudo verdade. E você tá naquela... Tá bom, aham, muito bem. E aí, cara, o bicho te leva pro porão daquele lugar e aí ele abre o latão de lixo. Aí você fala, caralho, esse filho da puta não tá mentindo, ele não tá de zoação. Porque a atuação dele, a gente... É porque um cara, ele é tipo um miote, assim, um mega ator. Então, a gente não sabe se o cara tá falando sério ou se ele tá de sacanagem, entendeu? Quando chega lá embaixo e no latão tá escrito assim, 0800 exército. 0800 exército é ótimo também, né? 0800 se fudeu. E aí que ele abre assim, só a tampinha e tem um bicho olhando pra cima assim, e você fala... Caralho, o cara não tá de sacanagem. Cara, e é um bicho feio, né, velho? E eles gastaram todo o orçamento, todos os 10 dólares que eles tinham pra fazer o filme, eles gastaram no figurino desse zumbi aí, né? Isso. Porque é o único zumbi que realmente dá um certo aflição. Dá susto, né, dá cara? Susto. E pegaram um cara magro, né, cara? Que é um ator magro que tá vestido de zumbi, hein, velho? Porque só tá o osso ali, cara. Não, e ele é todo nojento, né? Todo derretido. Uma coisa que a gente repara nesse filme é que, assim, o efeito da substância não é uma coisa precisa, né? Porque neles que eles acabam respirando aquela substância, pelo fato de eles estarem vivos, eles demoram uma cara pra morrer e depois se transformar em zumbi. Os outros bichos que já estão mortos, é meio que instantâneo, já levantam, né? Puf, tô de pé. Pois é, eles estão em frente ao barril, aí o cara dá uma limpadinha lá, usa um veja multiuso, limpa ali o vidrinho. Não, peraí, só um detalhe, cara. Ele não usa uma folhinha, ele pega o rolo inteiro do papel toalha e passa, velho. Cara, que ator filho da puta, né, velho? Ó, eu vou te fazer o seguinte, ô Bedel. Tu vai pegar esse rolo aqui, mas esse rolo aqui é pra gente comer o sanduba no final, tá beleza? Cara, tranquilo. Você pega uma folha e limpa, tá? Filha da puta, vai dar duas espirradas e... Cara, ele pega o rolo. Fudeu o orçamento do filme, cara, nessa parada. Olha que corno, velho, que corno. E aí ele limpa lá a parada, não sei o quê, o cara fala assim... Minha nossa, olha só pra isso. E essa coisa já foi vindo? É o que dizem. Meu Deus. Ei, esses tambores não vazam. Vazar nunca. Foram fabricados pelo Corpo de Engenheiros do Exército. Brasil! Meu Deus! cara, ele dá uma pancada. Ele dá uma tapa, velho. É um negócio... Caraca, velho. Sério. Vai tomar no cu o roteirista desse filme, né, bicho? O cara não podia inventar mais nada. Cair, né? Cair, ou então ele derrubar um... Cara, se ele tivesse derrubado uma bola de boliche em cima do negócio e quebrado o vidro, não tinha ficado tão ridículo. Certo. Não, voasse uma bola de beisebol da janela, assim, tipo, alguém brincando, ela fala, pá, bate numa coisa, bate, tipo, a entrada do Rá-Tim-Bum lá, cara, e pá, pá, pum, pá, pum, pá, e termina com a porra do barril no chão, velho. Cara, sabe uma coisa? A intenção é essa, né, de ser ridículo. Não, mas peraí, é. Tudo tem o limite, né, Miotti? É o seu amigo Dan que fez esse roteiro, pô. Foi o Dan Albuquerque. O Dan Albuquerque? Ele vai escutar isso aqui, ele vai adorar. Aí, Lerulian começa assim, ó. O cara vai, chega a dar um tapa na espada, a espada vai e cai. Não, é ridículo. O cara dá um tapa na parada, o negócio vaza. E aí, é uma coisa que eu queria entender. Vê se vocês conseguem me explicar. A parada vaza, os dois são contaminados e desmaiam, certo? Sim, certo. A gente vê a cena dos créditos e tal, não sei o que. Quando a gente retorna, eles estão acordando, suados, parecendo que fizeram a sauna. Pizzas absurdas embaixo do braço. Cara, não é mais pizza. Aquilo ali já virou... Não é mais pizza, velho, velho. Porque a pizza se uniu com a outra. Entendeu? É uma pizza... É um abraço suado. Né? É um rodízio inteiro ali, cara. Um rodízio inteiro. Miolos. Preciso dos seus miolos. O cara lá do suspensório, ele tem uma gangue. Tem uma galera, uns amigos. Cara, é a gangue mais eclética do mundo. Vamos enumerar as pessoas que estavam naquela gangue. Eu faço isso, questão... Líder. Começa pelo líder. Eu faço questão de traduzir os nomes. O nome do líder, Suicídio. Olha só. E aí, o cara tem 2,30 metros de altura. Estereótipos à parte, né? O cara é todo de preto. Não, besteira, besteira. O cara tem uma corrente de bicicletas que sai da orelha e vai até o nariz. O que eu acho mais legal é que ele é incompreendido. Ele é todo um... Ele é todo cheio de conflito, né, todo cara? Putinho, né, cara? Quem me entende, tá sabendo? Eu quase me mato por vocês e o que, é que eu recebo em troca? Ai, cadeira. Dane-se, cara, dane-se todos. Eu gosto, caveira. Quer dizer, eu tenho alguma coisa a dizer, tá sabendo? O que vocês acham que significa isso? Estão pensando que é alguma fantasia? Isso é uma filosofia de vida. Ah, sim. O que é com você, mulher? Mostra um pouco de respeito pelos mortos, tá? Feito os mortos, cara. Ele é todo conflituoso. Isso. O carro dele é todo tunado, né? Tá escrito suicídio em tudo quanto é lugar no carro. Todo cara. Escroto. Cara, próximo membro. O nome da gostosa. Lixo. Trash. Linea Quigley, o nome da desgraçada. Olha, sério, eu não sou de pagar pau pra mulher em filme, não. Mas, cara, essa mulher tá muito... E se tratando da época do filme, né, cara? Diga-se de passagem, né? Cara, ela tava muito deliciosa. Cara, ela é toda mignon. Sabe aquelas mulheres mignon? É, não, essa daí ela é bem mignon mesmo. Ela é toda mignonzinha. Ela é... Pronto. Internet, você que tá escutando. Pega o cabelo da tiazinha, pinta de vermelho, é ela. É isso mesmo. Fechou. Isso. Uma delícia. Ela é a vagaba do filme... E ela tem uma tara por cemitério, por ser morta, sei lá. A personalidade dela qual é? Você que tá escutando esse programa, sabe aquele teu amiguinho babaca que fica se vestindo de preto porque acha que é do mal? No final das contas ele morre de medo de uma barata? Pois é, é a lixo. Porque ela fica toda se insinuando, ela fica assim... Pagando de gótica. Nossa, cabelo de gótica, uma tatuagem de teia de aranha que não foi finalizada na cara, porque provavelmente o orçamento do filme não deu pra acabar. Cara, uma atuação digna de Cigano Igor. E ela fica o tempo todo assim. Em suas fantasias. Nunca foi assassinado? Nunca. Você nunca pensa nas diversas maneiras de morrer violentamente? E imagina qual seria a maneira mais horrível de morrer? Bah, eu procuro não pensar muito em morrer. Pra mim, a pior maneira seria um bando de velhos me rodear, me morder e me comer viva. Ah, sim. Primeiro, eles me arrancariam a roupa. E ela fica excitada. no meio do cemitério, com os caras escutando aquele rock genérico dos anos 80, sabe? Isso. Quase que tocaram Boy George ali. Calma, calma, calma, calma, calma, chameleon. You come and go, you come and go. Mas o melhor não é isso, cara. O melhor é que ela fica excitada e ela sobe num túmulo e aí alguém grita assim: uau, vamos ver um pouco de luz aqui. Trash está tirando a roupa de novo. Ou seja, essa vagabunda, qualquer momento a mulher fica pelada, cara. Ela fica no frontal pra câmera. Frontal, velho. É agressiva, é agressiva. Ela não tem a pata do camelo, vocês repararam? Ela é tipo namorada dando presente no dia dos namorados pro namorado. Cara, ela é uma Barbie. Ela é uma Barbie, sacou? Isso. Tira a roupa da Barbie, pinta dois mamilos, é a mulher pelada. Eu não sei o que que eles fizeram pra tampar a perereca daquela mulher, cara. Sério, não sei. Eles tamparam mesmo, velho? Cara, a mulher não tem a racha, velho. Porra é essa? Efeito especial. É o único, né? O único no filme, né? O único efeito especial do filme. Foi feito mais caro, tampar a racha daquela mulher. Rebocar a racha. Miolos, eu preciso dos seus miolos. O melhor do filme inteiro é que ela tira a roupa e aí acontece uma parada no filme, que depois a gente conta mais pra frente. E aí, cara, ela passa o resto do filme inteiro pelada, exatamente. Cara, o que que eles devem ter feito? Na montagem do filme, eles devem ter percebido assim: cara, isso vai ficar uma merda. Bicho, ninguém vai ver essa porra desse filme. Aí os caras: meu irmão, vamos botar uns peitinhos. O cara: velho, peitinho não vai salvar esse filme. O cara: quem ele vai fazer, meu irmão? Ô, minha tia, qual é teu nome aí? Aí a mulher: Suzana. Beleza, Suzana, vem cá. Tu vai ficar pelado o resto do filme, beleza? Ela: tranquilo, é comigo. Cara, a mulher passa o filme todo pelada. É a única pessoa sobrevivente no mundo que corre de zumbi nua. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Ela correndo, e ela dá uns corridão, e ela fica assim: vão devagar porque eu estou nua. Tipo assim, eu tô sem o meu dash, né? Eu tô sem o mais dois de velocidade. Aquele bicho de mullet, que é o nome dele, é o Chuck, se eu não me engano. Não, é o Spider. É o Spider. Que é o Miguel Nunes Jr., se não me engano. É o Aranha. É o Aranha. Popular Aranha. É o Aranha, é o Aranha. Cara, ele usa um mullet de tipo Ozeias. Lembra o jogador Ozeias? Ozeias, cara. Eu tava tentando lembrar, cara. E ele é aquele mal, mas ele é aquele mal que não quer ser mal. Porque o suicídio, ele não quer ser. Ele é incompreendido, mas ele é mal. O Ariranha, ele não é mal, ele é bonzinho. Então ele fica querendo pagar de mal, aí ele fica assim: aí ele recua, entendeu? Aí ele vai e recua. Cara, é umas loucuras que ele dá. Vocês repararam? E ele fica todo suado, velho, no início pode do filme. Vocês repararam isso também? O filme inteiro, é, cara. Não, é. É uma loucura, né, bicho? É uma loucura. Cara, aí vem uma baquita, que é a Jill Shepard, que é a Casey, que é a namorada do rapaz de suspensório, que fica igual a Dona Florinda com o professor Girafales no colo quando ele vira zumbi. Minha vida, meu rei. Cara, é igualzinho o professor Girafales quando é picado por um escorpião. Você que gosta de chave sabe do que eu tô falando. Cara, é muito boa essa cena também. Aí vem o cara que eu acho o sujeito que não, eu não entendo como esse filho da puta foi parar nessa gangue. Porque é uma gangue de heavy metal, né? A galera toda cheia de piercing e tal. Aí tem uma mulher ali que se veste de radical chique, com aquela roupa azul, aquele cabelo azul. Parece uma arara, né, bicho? Com aquele cabelo. Cara, é uma desgraça aquela mulher, velho. Qual é o nome daquela porra? Blue Girl. Aí, cara, vem o meu favorito, que é o Skuss, que eu acho que não tem nem tradução pra essa porra. Por que que ele é o meu favorito? Um cara de terninho, de gravata fina, ombreira agressiva, de Dimocó. Pronto, ombreira de Dimocó, Fábio disse tudo. Cara, cabelinho dividido pro lado, de tênis All-Star, e fica andando com um som gigante, cara. Um som, velho, gigante no ombro. Meu primeiro gradiente. Eu acho ele a cara daquele cantor do Inimigos do Rei, cara. Lembra Inimigos do Rei? Nossa senhora, agora desenterrou, hein, bicho? É porque eu usava aquela roupinha, entendeu? É verdade. Não era? Nossa, não era aquela... Razão. É que faltou o óculos só, né? Agora eu posso te responder o porquê que esse cara entrou nesse grupo aí de punk. Ele raspou a sua costeleta até em cima, velho. Você já viu como é o cabelo desse maluco, cara? Tipo assim, é radical o cabelo do cara. Ele não tem costeleta, cara. Ele começou a raspar do meio da têmpora pra baixo, velho. Tem nada, cara. Parece uma peruca na cabeça do cara. É radical, tá ligado? É mesmo. Você tá querendo me dizer que ninguém encontrou ele na rua? Falou assim: aí, meu irmão, Teu cabelo é maneiro pra caralho, tu tá no grupo. Você tem alguma gangue aí? Não, eu tenho só esse som aqui. Beleza, entra. Porra, aí. Tá dentro. Caraca, velho, eu não tô acreditando, meu irmão. Onde é que você falou que era, velho? Bora. Onde é que é, Leonardo? Onde é que é? Bora, é aqui, já tô chegando ali na outra quadra. Vamos lá. Bora. Cara, eu não tô aguentando mais correr, velho. Eu sou gordo. Caraca, eu não tô aguentando mais Eita, correr. Eita, porra, peraí. O quê? Aquele ali no Lucas e a Sumura? Podcasteiro? É. Caraca, cara, é ele mesmo. Miolos. Eu preciso dos seus miolos. Meu irmão, cara, o Ivan tá ali também, velho. O Ivan Mussa, cara. Fudeu, cara. Eu não vou ser comido por amigo, não, velho. Vambora. Caralho, mas ele já não te comia, que você falava lá? Não, porra. Ah, não, né? Pô, foi mal, velho. Cara, eu tô nervoso, velho. Caralho, velho. Calaveira, olha quem tá ali. Quem? O Léo, do Radiofobia. Pelas minhas tetinhas gordinhas. Eu quero seus biolos. Yes. Caraca, velho, tá todo mundo... Mas por que tá todos os podcasts virando zumbis? Só sobrou gente, só Caraca, tem gente. Caraca, velho, olha o Léo, velho. Corre, vamos correr pra loja. Vamos ver se a gente encontra uma mulherzinha pra apropriar depois, cara. Senão estamos fodidos, vambora. Caraca, vamos correr mesmo. Caraca, Miote, bora, Miote, bora, porra. Corre, a loja. Caraca, olha a loja ali. Bora, velho, bora. Bom, então continuando a história, eles são infectados pela toxina e aí descobrem que as coisas mortas estão voltando à vida. Meio cachorro, né? As borboletas no jardim e o cadáver amarelo. É um cadáver que veio diretamente do episódio dos Simpsons, né, velho? Isso. Eles matam o Homer Simpson lá. Quer dizer, matam. Eles vão tentar matar e aí... Percebem que não tá adiantando. Corta a cabeça, separou, não adiantou porra nenhuma. Aí resolvem esquartejar e levar no cara do crematório pra ver se o cara dá um jeito, né? Que personagem também esse aí, né, cara? O tiozinho do crematório. Esse, né? Puta que pariu. É outro que tem bócio, né? O cara dos olhos esbugalhados pra caralho. É muito estilo, né, cara? O cara trabalhar, tipo, sendo um médico legista, ouvindo um som com uma arma na cintura, né, velho? É muito estilo, né, cara, pra uma pessoa, né? Cara, ele sozinho, naquela sala com aqueles defuntos e com uma Luger. Cara, é uma Luger aquilo ali. Aquela da Segunda Guerra Mundial, aquela porra é aquela demais. Arma. Aí levam o morto pra ele, picotado todo em diversos sacos plásticos, né, cara? Isso. E aí tem a cena mais ridícula do filme. Que diabo tem nesses sacos, hein? Funhas hidrófobas. O quê? O que você vai fazer com esse monte de funhas hidrófobas? É isso que eu estou tentando explicar, Ernie. Elas vieram como parte do embarque. É claro que não eram para vir hidrófobas, mas... Você sabe com essas coisas acontecem. Não, eu não sei. Como é que é? Cuidado, Ernie. Elas podem me morder. Eu só sei que estão aí e precisamos da sua ajuda. Como? Precisamos nos livrar dessas coisas. Por que não chamam um asilo de animais? Se a notícia se espalhar, é fogo. Vai afetar os negócios. Quer dizer, e daí? Você não vende bichos. Se uns animais de laboratório pegam raiva, é melhor levar para o depósito. Mas não posso fazer isso. Tem que acreditar no que eu estou dizendo. O que você quer que eu faça? Você não tem um crematório? Você quer queimá-lo? Era nisso mesmo que eu estava pensando. Mas isso é crueldade. Não me ocorre outra solução, Eddie. Você não pode... Não pode queimar animais vivos. Estou até arrepiado. Vamos levá-los ao estacionamento e eu acabo com eles. Vamos. Acho que não vai dar certo, Ernie. Olha, eu já não estou entendendo nada. Por quê? Jura guardar segredo, Ernie? Bom, a esta altura já não sei mais. Não. É... Você tem que jurar. Se você não jurar, eu não posso contar. Sabe, hein? Eu juro. E aí resolvem tirar uma parte do saco lá pra mostrar pra ele, né? E aí tiram a mão com o braço, cara. E a mão com... agarra na perna do cara. E o cara fica desesperado, bicho. Fica desesperado, velho. Quieto, Ernie, eu já vou tirar. Solta aqui, daí! Solta! Solta! Solta! A mão rasga a calça do cara? Achei uma tesoura guardada lá dentro do saco. Pois é, a mão rasgou a calça do cara, porra. Era a unha do morto, cara. Morto, a unha continua a crescer, velho. Aí ficou... Esse filme, ele é todo discrepante. Olha só, eu não sei se vocês repararam, mas na hora que a mão agarra o cara lá com o bócio, dá pra ver que a mão tá saindo um braço pintado de amarelo debaixo do ator, velho. Dá pra ver. Vocês já repararam isso, não? Cara, ele tá tipo... É como se o cara, tipo, imagina. É como se ele tivesse pegado o braço do dublê e tivesse dado uma chave de braço. Isso. Aí fica a mão do cara saindo. Do saco. E você vê o restante do braço caindo, cara. Indo pra debaixo do cara. Meu irmão, é muito louco, velho, esse filme. O cara que editou essa merda, ele não assistiu. Cara, ó, o filme tá pronto, vamos assistir? Não, bota essa porra aí pra vender e vamos lá. Vou ver se não. O que é muito louco lá é o tiozinho lá do depósito macabro. Lá. Ele pega a mão lá, joga dentro do saco e faz um... É, meu Deus! Jesus! Jesus! É bom demais, Jesus! Cara, Jesus! Cara de nojo, né? Bom demais, é. Cara. Ele fica com nojinho, eles são cara. Muito, é. Muito, tipo, cuzões, né, cara? Não se tem nada de herói, esses caras. Tipo, são meio... Ai, credo, que nojo. Mata ele. Muito bom, cara. Miolos. Preciso dos seus miolos. Quando o zumbi morde alguém nesse filme, a pessoa morre, não é? Ela não vira outro zumbi. É, no filme é verdade. Por que que a tiazinha, ela vira um zumbi albino? Ela vira um zumbi albino de boca aberta e ela sai de dentro da lama igual uma garota do Fantástico. Ela foi mordida aonde? Porque ela tá intacta. Não, e detalhe, depois que ela vira zumbi, ela cria umas guelras. Ela virou o aquático, cara. Ela virou aquático. É, eu acho que nessa versão aí, cara, deve ter algumas maneiras de você se transformar em zumbi. E uma delas é pelo bafo. Talvez ela deva ter sentido um bafo de um morto zumbi. Eu acho que não foi o bafo, cara. Aqueles zumbis, quando vão pegar ela, fazem um montinho nela. Faz um montinho. Eu acho que é pela... E ela tá pelada. Ela tá, cara, pelada. É pelo sêmen, então. Caraca. Sêmen de morto-vivo. Rolou. Por que você acha que ela ficou assim, branca, rolou, velho? Rolou. Puta que pariu, é verdade. Rolou. Rolaram ela, né, bicho? Passaram-lhe a rola. Miolos. Eu preciso dos seus miolos. Todos os zumbis são pútridos, né? Eles mancam. Na verdade, eles não mancam, né? Na verdade, os zumbis do A Volta dos Mortos-Vivos são bem saudáveis, né? Poucos ali mancam. A grande maioria... É só aquele que tava no barril. É, só aquele que manda aqui. Que é o único orçamento que dava pra contratar um ator. O resto era tudo... Mas aquele derreteu, ali. Velho. Aquele derreteu. Pois é, o único que tá meio... Não, e assim... Mole, entendeu? Aí os zumbis vêm, né? Correndo com aquela cara de abobado. Ela, quando vira zumbeia, ela vem sexy. Vocês perceberam? Ela vem andando uma perninha na frente da outra, né, cara? Uma perninha na frente... Ela vem dando uma rebolada. Vem, entendeu? Vem. Saltão. Saltão. É, os zumbis dão um salto pra ela, cara. Caralho, velho. Que porra isso, cara. Que trash, né, velho? Que porra trash, escrota, né, velho? Caralho. Que pariu, velho. Aí, beleza. Os que estavam fudidos lá, o Bedel e o camiseta regata com suspensório... Eles estão morrendo, né? Estão virando zumbi já. E aí chama os paramédicos, cara. E aí é a cena mais ridícula do filme inteiro. Porque eu não consigo entender até agora como é que se mede a pressão de uma pessoa com um estetoscópio sem botar o estetoscópio na orelha pra ouvir, cara. É verdade. Cara, presta atenção. Nessa cena, o cara vira pro outro e fala assim... Me empresta o estetoscópio. O que houve? O meu não dá sinal nenhum. Tem certeza que o equipamento é esse? Como assim? É que o meu também não tá dando pra ouvir. Mas o que é isso? O que foi? O que tá errado? Não foi nada, vamos só confirmar. E aí eles trocam de estetoscópio e aí vão medir a pressão e continuam sem botar a porra do estetoscópio na orelha, cara. O que eles estavam com nojinho de botar o negócio na orelha, velho? Tem serinha, é verdade. Puta merda. Miolos. Preciso dos seus miolos. Miote. Fala. E o zumbi que você mais gostou do filme? Fala aí. Mais gostei? É, você comentou comigo hoje do zumbi, cara. Porra, não tô lembrando não. Caralho, velho. Pra que a gente chama o Miotti pra fazer esses programas, velho? Porque ele edita. Ninguém tem saco pra editar. Eu vou falar o meu, que é um zumbi fantástico e que eu acho que não tem nenhum outro filme. Que é um zumbi anão. É esse, isso, porra, é porra. Mesmo. É esse aí, caralho. Cara, pense um zumbi anão. Fala se não é pra aterrorizar. Eu fiquei morrendo de medo. Só faltava estar pintado de palhaço, né, velho? Ô, peraí. Antes da gente continuar, eu gostaria de dizer uma coisa. É zumbi pequena pessoa. Ah, é. Não é mais anão. Não é mais anão, né? É zumbi pequena pessoa. Por quê? Não entendi. Agora é politicamente incorreto chamar alguém de anão. Agora tem que ser... É, Little People. Não é pra chamar de meio homem, que nem o Tyrion lá no Guerra dos Tronos? Não, né? Não é, não pode. Duende, não pode. É pô, pequeno... Duende. Quem que tu chamava de duende, rapaz? O Tyrion, cara, chama ele de duende, Imp, cara. Imp, pô. Imp. É demôniozinho. O anão do filme, ele se esforça, não se esforça. Porque ele olha assim, ele faz assim. E aí ele dá uma carreira no cara. Ele dá uma carreira com cara, um estoquinho. Ele sai correndo com um estoquinho. Bicho, eu achei aquilo ali. Sério, eu fiquei morrendo de medo daquilo ali. Porque ele sai com os toquinhos correndo assim. Imagina um anão correndo atrás de você, velho. Coisa medonha. Porra. Agora, ele é anão ou ele não tem as pernas? Cara, eu acho. Teve uma hora que eu achei que ele era anão. Mas depois eu tive a impressão que ele tinha um braço direito completo. Isso. Aí eu não sei se ele é um deficiente. Ou se ele é um anão. É um ET. Ele é igualzinho um ET. Caralho, é um biote. Não, pariu. O ET mesmo. O filme extraterrestre. Eu sei, porra. Que tem uns bração. Cara, fica aí a dúvida. Se ele é anão ou se ele é deficiente, não sei. Ele é o melhor do filme. Ele é o melhor, ele é o melhor do filme. Ele é o melhor zumbi e eu morri de medo. E aí toca aquela merda, né? E aí vem a tradução, cara, mais marcante da história da dublagem brasileira. Na minha opinião. Que é Brains se tornou Miolos. Olha que beleza, cara. E eu acho legal que todo mundo no filme se refere cérebro a miolos. Vocês perceberam isso? É, no começo mesmo, quando o Bedel não, o dono do armazém lá, o chefão chega e conversa com eles pra matar o Homer Simpson zumbificado lá, ele fala: pegue isso e acerte no miolo. Acerte no miolo. Fala isso. Cara, é muito engraçado. Porque ninguém fala miolo, né, velho? Muito engraçado, cara. Essa dublagem é muito boa. Não, cara. Mas, cara, eu acho maneiro o zumbi falar miolo. Porque, porra, zumbi falar cérebro ia ser foda, né, velho? Cara, falaram na época, eu lembro que isso deu uma puta de uma polêmica. Eu lembro disso aí. Lembro vagamente, mas lembro. Falaram que a dublagem foi feita dessa forma porque Brains é mais próximo de miolos. E seria muito estranho botar a voz dos dubladores brasileiros nos atores, eles falando brain, que é praticamente um movimento da boca, ele abre e fecha a boca, e o cara num movimento de abre e fecha a boca botar cérebro, entendeu? Aí eles fizeram isso. Faz mais sentido, né? É, eles fizeram isso aí pra... Mesmo. Não, cara, e pegou, velho, hoje em dia, quem que nunca reconhece? Fala esse miolo. Pô, cara, eu tô revendo a cena do anão aqui, cara, é muito engraçado, cara, é muito engraçado. Cara, não dá um medo. Dá muito dá um medo, cara, anão, ele andando aquele escotoquinho assim de pé, velho, caralho, velho. Aquele braço comprido, cara, aquele braço comprido. Não, eu não sei se vocês repararam, que eles... Vocês lembram daquele personagem do Didi, o Ananias, lá? Que ele deitava pra trás assim. Caralho! Assim, ele dá uma dessa, igual, né, cara, quando ele volta assim. Dá uma dessa, é igual, muito cara. Bom. Quando ele sai correndo atrás do cara, ele dá tipo uma escorregada e quase cai, cara. Tenta achar essa cena de novo e ver, cara. É. Ele dá uma escorregada, ele vai chegar perto da calçada assim, ele vai e... Ele dá uma escorregada que a cena corta, tá ligado? Puta, ele vai... Cara, na boa. Isso que é o de cara, eu vou passar, né, esse link, eu vou passar esse link pra vocês aqui e eu vou passar o minuto que vocês vão olhar, cara. É, tem que ver isso agora, cara. É muito bom, cara. Quer ver? Deixa eu ver exatamente o minuto que é. Ó, 10 minutos e 15. É engraçadíssimo, cara. Vê aí, ele dá uma escorregada, cara. Caralho! Ele vai cair de cara na chapa no chão, cara. Vai, mano, entra, vamos entrar. Bora, entra, bora, entra, bora, entra, bora, entra, vai, entra. Vai, velho, vai, essa porra. Caraca, arruma essa merda! Arruma essa merda! Vai, bora! Logo. Beleza. Porra, me ajuda irmão, com esse banco calma. Aqui, caralho. Me ajuda com esse banco aqui. Desbloca na porta, porra. Põe na frente. Aí, garoto. Pronto, agora aqui eles não entram. Fique tranquilo. Aqui não caralho, vai entrar ninguém. Isso parece um pesadelo, bicho. O que que tá acontecendo meu irmão, com essa porra? Meu irmão. É um pesadelo, velho. É um pesadelo. E você não vai acordar dele tão cedo. Calma, a gente precisa... Vamos nos armar, primeira coisa que a gente tem que fazer é nos armar. Tá, tá certo. Vamos ver as armas que nós estamos aqui. Eu não entendo de arma, velho. Eu sempre vejo 12. Cadê? Tem onde é que tem essas escopetas? Ah, pega essa aqui, eu pego essa aqui, ele pega aquela ali. Tá bom, pô. Vai, vamos pegar a arma, cara. Bora, bora. Pega vamos a pegar, 12 vamos aqui, pegando, vamos pegando. Miote, pega essa 12 aqui. Uma katana, meu irmão. Olha isso aqui, cara. Caralho. Vai levar isso aí? Porra, demorou. Porra, beleza. Vai ser. Se é pra se fuder, vamos se fuder com estilo, meu irmão. Ah! Que pariu, velho, eu mereço. Olha com quem que eu vou morrer. Caraca, meu irmão, vambora, velho. Vai, pega aí. Granada, vamos achar granada. Não podia aparecer granada. Logo, né? Será que tem granada aqui? Granada, velho. Se a gente tiver saindo correndo com uma par de zumbi atrás, a gente só. Puta que pariu, olha o que eu achei. Granada de fumaça. Caralho, pega aqui. Pega umas armas pro Brunão também, velho. Pega umas armas. Cadê essa porra desse viado? Tá tudo aqui, pô. Tá chegando. Tudo. Não tá chegando, tá chegando. Na porta, velho. Os zumbis estão chegando mais perto. Porra. Caralho, velho, porra, cara, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, velho, e aconteceu, cara, puta que pariu, cara, eu não achava que ia acontecer tão cedo, cara, 2012 nem chegou ainda, cara. E todo mundo sempre achou engraçadíssimo o mundo acabar desse jeito. É, cara, e eu sempre falava, velho, ninguém botava fé, cara, agora cadê o louco agora? Sempre me chamava de louco, cara, agora quero ver quem vai me chamar de louco, velho. Não tem graça nenhuma, vou te falar. Caralho, velho. Peraí, que barulho é esse? Acho que é carro, velho, carro vindo. Caralho, Brunão, carro. Bora, entra no carro, Brunão, acelera, Brunão, acelera essa porra. Miolos. Tá, o Miote dormiu ali. Pô, o Miote tá dormindo. Se ele estivesse tomando uma energética aqui, cara, ele tava bonzinho, cara. Miolos. E aí, cara, vem a parte mais escrota do filme, que até agora eu não consigo entender o que aconteceu. Eu queria a ajuda do nosso especialista pra saber se eu sou idiota ou o quê. Assim, na verdade, só pode ser. É, pra chegar à conclusão que você é idiota, não precisa de especialista. É, pois é, eu sei disso. Por isso que eu me enrolei na pergunta. Miolos. Que merda, né, bicho? O quê? Se eu fosse uma pequena pessoa, eu ia querer ser chamado de anão, velho. Cara, eu ia querer ser chamado de Dorf. Dorf, velho. Olha que maneiro. Vão ter que retraduzir os livros do Tolkien... Branca de Neve e as Sete Pequenas Pessoas. Estamos entrando em Moria, o reino das pequenas pessoas. Isso, olha que merda, cara, puta que pariu. Politicamente correto, você... É o apocalipse inferno. Zumbi chegando, velho. É o prenúncio. É o prepúcio. Miolos. Sabe qual é o problema do zumbi anão, cara? Qual? O problema do zumbi anão é que ele vai te morder no saco, né, bicho? Ele vai morder a outra cabeça, né, velho? Isso, velho. Puta que pariu. Não, olha, essa é a piada de Nobeno pra fechar esse podcast. Que pariu. Sabe por que o zumbi anão é mais perigoso? Porque ele vai morder o teu saco. E o saco? O Miote deve se dar bem, né, cara? Porque... Por quê? Ele não tem, né? Por quê? Por causa do pinto pequeno, bicho. Ah, caralho. Tá aí, Miote? Tô aqui. Aí já emenda com o final lá, né, cara? Isso, é isso que eu tô querendo, pô. Remendar lá. Entendi o recado, entendi o recado. É, cara, eu preciso de um cara igual você no podcast. Interpretar. Ah, vai tomar no teu cu, rapaz. Preciso de um cara igual você. Ai, se fuder. Ai, chega que eu tô ficando sem voz. Miolos. Eu preciso dos seus miolos.